Boa tarde a todos. Primeiro aproveito para agradecer o convite na pessoa do Sr. Vice-Presidente João Mário Cunha. É um prazer para mim estar aqui. Desde já peço primeiro desculpa pela minha apresentação. Nunca tive jeito para fazer apresentações, portanto não está bonita como algumas das apresentações que eu já vi por aqui. Mas espero que seja o suficiente para perceberem o que é a conserveira e em que é que se pode ligar a conserveira aqui ao Museu da Mortosa. Então, a Conserveira de Lisboa, como podem ver, é uma loja. Nós estamos abertos desde 1930. Eu já sou a terceira geração a tomar conta da Conserveira de Lisboa. Quem começou foi o meu avô com um sócio. Isto, no fundo, era uma mercearia antes de ser uma conserveira ou estar especializada em conservas. Portanto, o meu avô era um marçano com os seus sócios e, a dada altura, lá tiveram o seu momento de lucidez ou qualquer coisa e então decidiram especializar-se nas conservas de peixe. E então isso aconteceu muito poucos anos depois, foi, eu diria, 5, 6 anos depois da abertura da mercearia do Mimo, que era como se chamava na altura. E portanto, aqui faço a minha homenagem, porque eu penso que foi para um marçano com a carta classe ter tido a paz de espírito naquele momento a especializar-se em determinada indústria. Ter registado, por exemplo, marcas associadas a essa indústria foi de uma visão bastante, como é que eu ia dizer, reconhecível, não é? Ou qualquer coisa assim desse género. Como podem ver, a conserveira mantém, e aqui estamos a falar de uma casa que praticamente não se alterou a nível visual desde 1930. Tem ali, e eu pus esta fotografia precisamente porque é onde se vê a pequena alteração que nós fizemos por volta dos anos 80, que foi fechar aquela parte ali do lado direito onde estão aqueles dois anúncios amarelos ao fundo, para termos um bocadinho de espaço de armazém, porque aquela é uma loja muito pequenina. E então, para termos um bocadinho de espaço de armazém, tivemos que fechar aquela parte. Todo o resto, o escritório, o balcão, todas as bancadas por trás, fazem parte, portanto, do mobiliário original da conserveira. E já agora vou fazer aqui um detalhezinho. Se repararem, aquelas latinhas todas que estão no topo das prateleiras, praticamente, desde o lado do fundo até ao lado de cá, são produtos da Comur que nós comercializamos, e também faço aqui um pouco a ligação da conserveira à Comur e ao museu. Eu sou um comerciante, tenho formação em engenharia, portanto estar aqui no meio de experts em museus e museologia sai um bocado fora do meu âmbito. Portanto, fui à procura de uma definição de museu para ter como base e para poder tentar fazer essa ponte daquilo que é a conserveira e do que é um museu. E esta foi a definição que eu encontrei. E penso que, se olharmos para a definição que está aqui, eu penso que a conserveira se enquadra perfeitamente. Porque temos o mobiliário, as latas, temos latas antigas, temos objetos antigos, temos toda uma panóplia de acervo de design que faz parte do que é o espólio da conserveira, que na realidade está naquele momento na loja, à vista de toda a gente, e a ser utilizado inclusive por toda a gente. Eu peguei aqui neste pequeno exemplo porque esta registadora está lá também para toda a gente ver. É uma registradora, portanto, nós temos 86 anos, Na altura, o meu avô e os sócios, quando começaram a loja, compraram esta máquina, mas já a compraram em segunda mão. Portanto, isto... Porque na altura, quando se começa um negócio, não se tem propriamente, digamos, como é que se diz, a liquidez necessária para investir em tudo o que é bom. Portanto, acabaram por comprar esta máquina em segunda mão e portanto, segundo as nossas estimativas, é uma máquina que deve ter mais de 100 anos. Tem a particularidade de ainda funcionar. Já não está propriamente de acordo com as regras da AT, mas ainda funciona e ainda abre a gaveta e dá para marcar ali os euros, se for caso disso. Pronto, outra componente que nós tentámos fazer ali na conserveira, um bocado no sentido de preservar a história, e um bocado neste sentido da definição do que é um museu, que tem os artefactos, não é? Tem os objetos, tem aquelas coisas palpáveis que fizeram parte da história, ou fazem, ou continuarão a fazer, e que nós queremos preservar de alguma forma. Nós também temos em exposição, por exemplo, os registros das nossas marcas, neste caso da Tricana, por exemplo, que, se não me engano, o pedido foi 14 de dezembro. O ano deve ter sido anterior a 48, depois aparece ali 1948, que foi quando a marca foi dada. Naquela altura, as marcas, isto para ser concedido uma marca, pelo menos uns 6 anos. Portanto, o pedido foi feito uns 6 anos antes e ela chegou em 1948, o registro. E, portanto, está aqui também um pouco como exemplo do que são esses artefactos e esses objetos que nós gostamos de preservar e de manter nos museus. Eu aqui queria introduzir um conceito um bocadinho diferente, ou seja, a conserveira é uma loja-museu? Sim, mas eu diria que a conserveira é mais um museu vivo. E eu digo isto por várias razões. E vou pegar aqui um bocadinho neste exemplo, porque eu penso que isso é que marca um pouco esta, a diferença de conceito. Aquele objeto que ali está, que tem o fio, nós temos um ainda antigo que está em funcionamento. Ou seja, estes objetos que existiam no passado, que nós queremos preservar, ali na conserveira, alguns deles continuam a ser utilizados, continuam a ser válidos no nosso negócio. E como tal, eu acho que é essa um bocadinho a diferença. Portanto, não estamos a falar só de memórias, não estamos a falar de passado, não estamos a falar de preservar algo que já foi ou qualquer coisa desse género. Se calhar um bocadinho como as salinas, que ando a tentar preservar as salinas. É um bocado nesse sentido que nós aqui na conserveira também tentamos. E uma das razões pelas quais mantemos aquele objeto é porque em todos os nossos produtos que portanto, vendemos aos nossos clientes, nós fazemos o nosso embrulhinho com o papel pardo, com o cordelzinho, que alguns lembrar-se-ão, ou pelo menos terão conhecimento, que antigamente era assim que se levavam as coisas da mercearia para casa, embrulhadas, iam com o cordelzinho e a gente levava o cordelzinho pelo dedo até casa. E portanto, nós continuamos a manter isso e eu acho que aqui também há uma componente que tem a ver com o viver estas coisas e daí ser mais um museu vivo. Portanto, nós continuamos a viver uma experiência que se calhar é comum ou parecida, comum não seria, mas pelo menos parecida com a que viveu alguém em 1940, 1950, quer dizer, qualquer coisa. Nesse aspecto, portanto, a experiência de ir comprar qualquer coisa ali à conserveira não foge assim tanto da experiência que alguém teve há 30, 40, 50 anos. Tirando a máquina e as regras da AT e os recibos que temos que dar. Portanto, eu acho que isto é um dos fatores que faz com que a conserveira se possa considerar um museu vivo. Outra razão que está por trás da conserveira poder ser um museu vivo, chama-se Dona Manuela. E a dona Manuela é uma empapeladeira que trabalha connosco já há mais de 40 anos. Infelizmente, ela aqui há relativamente pouco tempo sofreu uma queda e partiu o colo do fémur e então está em recuperação. Mas a dona Manuela, com os seus 80 e poucos anos, até há relativamente pouco tempo, continuava a ir à conserveira, ao seu lugar do empapelamento, empapelar as nossas latinhas à mão, assim como sempre fizemos. Tivemos uma fase em que experimentámos fazer litografadas, mas depois desistimos por causa do nosso modelo de negócio, mas isso não vem para aqui para o caso, estamos a falar é de museus. Portanto, a conserveira tem esta componente, ou seja, as pessoas que vão lá vivem este trabalho diretamente e veem-no acontecer e experienciam-no no momento, seja com a dona Manuela ou seja agora com alguém mais novo que lá esteja, inclusive eu, que também faço um bocadinho de tudo, portanto às vezes também me apanham ali no lugar da dona Manuela em papelar umas latas, se for caso disso. E portanto, era um bocado esta ideia de ainda estar vivo, ou seja, nós não estamos só a olhar para um objeto, a ver, eventualmente em alguns casos tocar ou uma coisa desse género, não, nós estamos ali a viver todo um ambiente, toda uma história, todo um conhecimento, através das pessoas também que lá estão. E esse é o outro fator que é extremamente importante para mim, que tem a ver com essa passagem de conhecimento e com a explicação que num serviço como é a conserveira se tem que fazer para estas coisas todas. Portanto, um cliente que lá vá é-lhe explicado que empapela suas latas por determinada razão, ainda fazemos aqueles embrulhos de determinada maneira porque era assim que se fazia não sei o quê. Portanto, há aqui todo este envolvimento e o envolvimento das pessoas e, portanto, daí haver esta vivência. Ainda antes de passar para este, agora já passei a este. Há outra componente que eu acho que é muito importante e eu acho que essa é comum a museus e a qualquer entidade, seja pública, seja privada. Todos temos um certo dever cívico contribuir para a sociedade de alguma forma quando temos a possibilidade de o fazer. E a conserveira falo de várias formas. Por exemplo, uma das coisas que nós fazemos é ter sempre um banco disponível na loja. Porquê? Porque as pessoas do bairro e as senhoras e senhores que ainda vivem naquela parte antiga da Baixa, que normalmente às vezes até são pessoas de mais idade, e quando está lá a Dona Manuela, por exemplo, gostam muito de, no meio dos seus passeios, ou até inclusive é para descansar entre ir às compras e chegar a casa, parar ali um bocadinho na conserveira, dão dois dedos de conversa com a Dona Manuela, dão dois dedos de conversa connosco, vivem aquele ambiente da loja e seguem o seu caminho para casa. Isto também é história, isto também é algo a ser preservado, porque é a história do bairro, é a história da sociedade, é a história daquilo que se vive. E portanto queria também fazer esta ressalva porque acho que é uma coisa importante a ter em conta. Eu no fundo estou aqui a tirar assim umas ideias só para o ar, na realidade, porque pronto, eu não tendo o meu raciocínio focado nisto dos museus, eu estou a tirar um bocado de ideias para o ar daquilo que eu posso pensar que são pontos que liguem a conserveira de facto aos museus. Aqui vou, se calhar, já me cruzar com algumas coisas que vejo acontecer, inclusive é o facto de estar aqui hoje, que é, devemos ter dinamismo e não devemos ficar estáticos. E, portanto, acho que devemos ir à procura da sociedade, devemos ir à procura das pessoas e devemos tentar aportar algo quando fazemos essa procura. E nesse sentido, uma das coisas que nós fizemos, eu penso que isto foi em 2012, e se repararem tem ali um detalhezinho no cartaz, no canto inferior direito, foi uma pequena conferência que nós fizemos, Como se conserva a pesca, que foi feita em parceria com a Comur e com a livraria Ler Devagar. Isto é outra coisa que eu acho que é extremamente importante. São as parcerias e são as ligações que nós fazemos entre as várias entidades, independentemente delas estarem diretamente ligadas aos negócios ou não. Este caso da livraria foi porque tinha um espaço que era interessante e decidimos associar a eles e, neste sentido, acabámos por abrir, se calhar, o mundo das conservas a pessoas que não estariam tão próximas desse mundo e que, se calhar, acabaram por se aproximar mais das conservas. E portanto, também é um bocadinho este ponto que eu queria atirar, se calhar para o debate que vem a seguir, que tem a ver com isto, com as parcerias e com ir à procura das pessoas, mesmo que elas não façam parte do meio diretamente. Agora vou falar, um bocadinho também no mesmo sentido, vou falar de dois projetos que a Conserveira fez. Este senhor penso que conhecem todos, é um tal de Rui Reininho, que é um músico, e nós aqui portanto, em 2013 fizemos também um projeto na Conserveira que se chamou Música com Lata. E mais uma vez na tentativa de animar o bairro, de animar ali a nossa zona, digamos, circundante da Conserveira, convidámos artistas portugueses, neste caso 14, para ao longo de um ano, porque tivemos dois que se repetiram em agosto e depois em dezembro no final, mas era uma vez por mês, cada artista era convidado a escolher um produto que gostasse, peço desculpa, e por sua vez foi desafiado, em vez de cantar e essas coisas, a fazer o design da lata da forma como ele achasse melhor. E neste caso temos o Rui Reininho com um ar muito de sacerdócio, não é? E pelos vistos escolheu uns mexilhões de escabeche que acho que todos sabemos que são produzidos aqui na Mortosa. E portanto, nós depois juntámos isto tudo numa coleção, fizemos uma edição limitada e que vendemos só para cobrir os custos, que envolviam também um lançamento mensal na loja de cada um dos das latas que foi redesenhada. Nesse sentido, está aqui uma fotografia à porta da loja. Um pequeno concerto, as pessoas aglomeravam-se à sua vontade ali na rua, e acabou por ser uma coisa que foi crescendo, porque entretanto começou a haver um passa-palavra das pessoas daquilo que estava a acontecer mensalmente na Conserveira, e portanto criou-se uma dinâmica de crescimento ao longo do ano, tanto que no final do ano nós decidimos fazer uma festa maior final no Teatro São Luís, porque de facto já se começava a acumular muitas pessoas na rua e já implicava outro tipo de logística e de licenças e por aí adiante. E pronto, aqui temos o Sérgio Godinho e a Manuela Azevedo também a fazer o lançamento das suas latas. Isto é também um exemplo da forma como as entidades públicas podem envolver com o comércio, com as indústrias, seja de que maneira for. E é um projeto que se chama Teatro das Compras, em que a EGEAC, que é uma empresa camarária da Câmara de Lisboa, gere este projeto, que é o Teatro das Compras, e para fomentar a presença de clientes nas lojas mais antigas do centro de Lisboa, da Baixa principalmente, desafiam os lojistas e os comerciantes a acolherem um teatro durante o verão. São dois fins de semana, normalmente, portanto, que há essas sessões de teatro, e são umas pequenas sessões de teatro de 15 minutos que acontecem na loja, assim, parecendo de uma forma um pouco espontânea. Ou seja, às vezes estão lá clientes na loja e de repente aparece um cozinheiro que começa a falar e a dizer coisas e não sei o quê no meio daquele teatro, e portanto acaba por ser também uma animação e é uma forma também de envolvência. Aqui neste caso, com instituições da Câmara, portanto, instituições públicas. E este é um nosso projeto final, ou que estamos agora a ter, em que tentamos também criar esta envolvência, que é um projeto de ilustrações, e um bocado parecido com o da música com lata, mas o que nós fazemos é, nós temos agora um pequeno espaço no mercado da Ribeira, e então o que decidimos fazer foi convidar vários ilustradores e todos os meses temos um ilustrador que ao vivo vai ali pintar aquela parte por baixo do nosso nome na loja e a gente até chama que é o... não é ir à passadeira vermelha, mas é subir ao escadote da conserveira, que é assim um lugar de destaque. E portanto eles vão fazendo várias ilustrações que têm a sequência de uma história. Portanto, ao mesmo tempo que fazem esta ilustração, fazem uma pequena banda desenhada, o ilustrador seguinte continua a história do ilustrador anterior e, portanto, vamos fazer isto até julho, com a intenção depois de, no final, lançar um livro com a história final, seja ela a qual for, porque ainda não sabemos, que esperemos que seja do gosto das pessoas. E pronto, eu coloquei aqui esta imagem, é do presente, também não é uma imagem do passado, mas um bocado com aquelas sombras ali são pessoas. E a minha ideia de colocar esta imagem foi um pouco, ao falar do Museu Vivo, foi tentar transmitir essa mensagem de vida na conserveira. E no fundo é isto, espero ter sido... dentro da minha falta de conhecimento do assunto, ter sido minimamente interessante aquilo que eu tive para dizer e espero que tenham gostado e muito obrigado. Obrigado.